Começa agora o Marco de Hoje na Showtime com Marco Antônio Santos Freitas. Agora na Showtime. O Marco de Hoje. Boa noite, senhoras. Boa noite, senhores. No ar, mais uma edição de O Marco de Hoje com Marco Antônio Santos Freitas, mesa de som de Jair Barbosa, o Fufunha, gerência de tecnologia da informação Marcelo Tibério, coordenação de rede Albert Martin, gerência de mídias sociais Luiz Paulo Calisto. Boa noite, Marco Antônio. Boa noite, querido. Tudo jóia? Tudo. E você, como é que você está? Tudo ok. Como é que está o tempo aí hoje? É assim, por exemplo, eu estou... Choveu finalmente ou não? Não, lá fora eu estou na antessala do inferno e dentro do estúdio eu estou... Do paraíso? A 18 graus, que é a temperatura que uma pessoa normal gosta. Ah, ou seja, comparado com o inferno, está no paraíso então, né? É, mas eu prefiro o paraíso pelo clima e o inferno pela companhia, viu? a Rosana Guessa já está conosco na linha. Maravilha, gente. Eu queria então... Estou bastante orgulhoso, é uma honra aqui para o programa, a gente está falando com a Rosana Guessa. Eu tenho bastante coisa para dizer, para fazer assim, uma apresentação dela. São mais de 40 filmes, grande parte deles campeões de bilheteria, mas igual assim, vou tentar que falar. Ela nasceu em Cagliari, na Sardenha, na época tinha cerca de 110 mil habitantes, ela se mudou com a família, ainda criança, para o Brasil. Estrelou filmes de vários gêneros, vou citar alguns. Paraíba, Vida e Morte de um Bandido, com Jéssica Valadão, do diretor Vitor Lima. O meu amigo até o Jorge Rabe, que muitas vezes me ajudou aqui no programa, é um dos filmes dele brasileiros favoritos. Ele adora principalmente o final super dramático que tem no filme. Ela fez também dois filmes estilo 007, que é uma comédia com Chacrinha, 007 e meio no Carnaval, e a coprodução franco-italiana Verão de Fogo, com o galã Luc Meranda. O maravilhoso Bebel Gata Propaganda, do Maurice Capovilla, um filme super moderno, basicamente sobre como os talentos são usados e descartados. Palácio dos Anjos, do Cury, também com o Luc Meranda, e o Zosimo Bulbo. O faroeste brasileiro Kelé do Pajeú, com o Tarcísio Meira, dirigido pelo Anselmo Duarte, e contando com um dos produtores, o Ibrahim Suede. A comédia erótica Lua de Mel e Amendoim, com Carlo Mossi, que a gente já teve onde entrevistar, e a Renata Sorrá. Ana Terra, épico, dirigido pelo falecido marido dela, o mega talentoso Durval Garcia, com o Geraldo Del Rey. Por sinal, eu tive a honra também de bater um papo com o Durval lá por 95, aqui em Porto Alegre. É interessante dizer que Ana Terra, né, baseada, obviamente, na obra do Érico Veríssimo, e o pessoal no Rio Grande do Sul é super... adora essa personagem, e ela ainda é considerada aqui a definitiva Ana Terra, já teve outras versões depois. Obsessão, um filme com Jéssica Valadão, a gente já citou algumas vezes no programa. Pureza Proibida, mais uma vez com Zosimo Bulbo, e dirigido pelo recentemente falecido Alfredo Sternheim, que nos deu a honra de uma belíssima entrevista em julho. Lucila, Anjo Pecador, de novo do Alfredo. Snuff, Vítimas do Prazer, do Cláudio Cunha, também falecido. Inseto do Amor, do Fauzi Mansur, com a Misaki e a Lisa Vieira, e mega elenco. Convite ao Prazer, também do Cury. Fêmeas em Fuga, do Michele Massimo Tarantini, é um filme bem conhecido ao redor do mundo. Ela co-produziu e estrelou Adágio ao Sol, do Xavier de Oliveira, com o Cláudio Marzo, etc. e etc. Então, é muita coisa, mas finalmente quero dar, deixei muita coisa de fora. Mas daria para fazer um programa só listando os créditos. Então, eu queria dar as boas-vindas, finalmente, para a Rosana. Tudo bem, Rosana? Tudo bem. É um prazer falar contigo, tá, querida? Igualmente, muito obrigada. Deixa eu só corrigir uma coisa. Eu não nasci em Cagliari, eu nasci numa cidade chamada Carbonia. Ah, desculpa, querida, mas é na Sardenha, né? É na Sardenha, a Cagliari é a capital da Sardenha. Sim, sim, é a cidade mais importante. E a cidade que nasceste, qual é o nome de novo, desculpa? Carbonia. Ah, Carbonia. E é há quanto tempo de Cagliari? Não, eu não morei em Cagliari, eu morei em Carbonia. Não, eu estou dizendo, ela é quanto tempo, ela é longe de Cagliari? Não, é na Itália, na verdade, na Sardenha. Uhum. Nada é muito longe, uma cidadezinha fica claro. A uma distância de no máximo 100 quilômetros da outra. Tá, Perfeito. Só queria te dizer, mais nada, que quando a gente começou a divulgar a entrevista, um pessoal que trabalhou contigo entrou em contato comigo. Então eu queria só te dizer, o Adnor Pitanga, que te dirigiu em Momentos de Prazer e Agonia, né, junto do Anthony Stefan, foi provavelmente o mais prolífico ator de faroestes italianos, ele mora em Nova York, mas ele está em Maceió, ele disse... ele tem uma pousada em Maceió. Isso, ele disse, olha, a respeito muito, não só como profissional, mas a estimo como amiga, e me sinto honrado de poder dizer que ela é minha amiga. Mandou um abração para ti. Muito obrigada. E o ator Camilo Bevilacqua, que chique. Ele mandou avisar de samba, manda um beijo para ela, espero que ela esteja bem. A Rossana foi produtora de Transe no 18, eu sei que foi uma peça lá pro 76, acho. É verdade. Com Milton Moraes, né, que produzia isso, Milton, né? Moraes e estrelando a Lucélia Santos. Isso. Fui eu que lancei a Lucélia. Como é que é, não ouvi, o que é? Fui eu que lancei a Lucélia Santos. Ah, é mesmo? É. Uau! Foi uau. O primeiro papel da Lucélia. Olha, em teatro. Maravilha. Depois disse que ela foi contratada pela Globo para fazer a... Escravizaura, né? O mesmo a Escravizaura, exatamente. Né? Isso, tá. Querida, vamos ver assim, vamos do começo então. Como é que a tua família chegou ao Brasil? Eu deduzo mais ou menos que tenhas vindo para cá, sei lá, com seus 8 anos, 7 anos? Eu tinha 8 anos. Tá. A minha família chegou ao Brasil porque a minha irmã, mais velha, casou com um cara que a família dele era daqui, morava aqui no Brasil. Então, ele veio para cá com a minha irmã e, claro, carregou a família inteira. Mas eles vieram para cá, ficaram 5 anos e foram embora, mas meus pais continuaram aqui. Ah, tá. E vocês vieram direto para o Rio de Janeiro ou para a cidade? Não, fomos antes? Direto para Santos. Ah, para Santos? É, para Santos. Ah, tá. E, assim, no cinema, né, considerando que eu acho que... Acho que o teu primeiro filme foi dirigido pelo Vitor Lima, né? Que era um expert em chanchadas da Atlântica. Sim, na verdade os três primeiros filmes, quatro, foram dirigidos pelo Vitor. Pelo Vitor Lima, aham. Uhum. Porque Vitor me conheceu, eu comecei como modelo, quando aqui no Rio de Janeiro. E eu frequentava um clube que foi criação da gente, que era adolescente. Uhum. E a gente foi... concorrer, isso tudo está no livro. Concorrer a quadrilhas da roça, ganhamos o primeiro ano, o segundo e o terceiro. E daí então os jornalistas pediram para que eu fosse candidata à Miss Objetiva. E daí meu pai permitiu, e daí eu saí em todos os jornais. Isso eu estou contando rapidamente. Sim. Tá tudo mais detalhado no livro, a gente vai falar no final do programa sobre o livro. Mas tudo bem, vamos lá. Não, tudo bem. E aí a Macan. Uhum. Me contratou como modelo exclusiva deles, que eu fiz todas as campanhas da Coca-Cola, da Vulcan, da Souza Cruz, enfim, todas as campanhas grandes. E ainda tinha um programa infantil chamado Agarre o que Puder, que era dirigido pelo Rui Viotti. E daí então, depois eu comecei no cinema e não parei mais. Tá, eu queria te perguntar o seguinte, querida, que né, o filme Paraíba... com Jorge Faladão, que eu acho um filme muito legal, esse filme, ele não é o tipo de filme, de repente, que a gente esperaria, não, cara, ele do Vitor Lima. Então, eu queria se perguntar para ti, assim, e como era com Jorge Faladão, na verdade, daria para dizer que foram, como é que é assim, quem que te descobriu mesmo, levou para o cinema, foi o Jesse, que achou que ia ser Como eu era modelo, veio uma produção americana para o Rio para filmar Las Vegas à noite, que a estrela era a Jeanne Mansfield. Ah, Jeanne Mansfield, Como eu era também bailarina, esses caras, esses produtores, foram ver um espetáculo que eu fazia e acabaram me contratando para fazer uma dança atrás de um biombo, simulando que eu estaria despida, mas era só a silhueta. Sim. E daí o Vitor estava presente nessa filmagem. Uau! E também estava presente um outro produtor americano chamado Zygmunt Sulistrosky, que queria me contratar para me levar para os Estados Unidos. E o Vitor ouviu a conversa, aí ele se intrometeu. Aí ele falou que era melhor não, que eu era muito ingênuo ainda. Enfim, muito aquele jovem, papo de pai, que foi realmente um pai para mim. E aí ele me contratou para fazer 3 filmes já na Herbert Richards. Querida, assim, o que eu acho surpreendente é que muita gente começa em micropapéis, né? E o teu papel já é super importante. Não, eu já comecei como estrela. Pois é, pois é, pois é. E como é que foi te adaptar, assim, porque tudo bem, pelo jeito, não era uma pessoa que ficava constrangida em público, desfilando, mas é completamente diferente ter que memorizar texto, na mais com papel grande. Como é que foi, assim, digamos assim, o teu início no cinema para se acostumar? Eu era tímida, mas eu estudava balé, fazia balé clássico, fazia balé moderno, e eu costumava me apresentar nas praças para a rapaziada. Então eu adorava ficar me apresentando, entendeu? Era uma das coisas que eu adorava, cantar, dançar, etc. Então, se eu estava com plateia, a minha timidez ia embora. Uau, uau. Ah, entendi. Isso aí. Tá. Eu vou, assim, perguntar de filmes meio fora de ordem, tá? É que tem muita coisa para te perguntar, mas assim, vamos ver um filme, né, que... Assim, outra coisa que eu queria dizer para você. Claro, claro, fala sim. São, até agora, 63 filmes. Eu tenho dois programados para o ano que vem. Não sei se vai dar para fazer os dois, mas tem dois programados e mais dois na bica. Uau, maravilha, maravilha, maravilha mesmo. Como é que é, assim, falando de um filme que eu acho injustamente esquecido, né, o Que Ela É do Pajeú, que é quase como se fosse um faroeste brasileiro, com Tarcísio Meira, mega produção dirigida pelo grande, grande, também, na minha opinião, injustiçado, Anselmo Duarte. Fala um pouquinho como é que foi trabalhar nesse filme, pode ser? Olha, Que Ela É do Pajeú, em si só, já é uma história. Porque ele é o primeiro e único filme brasileiro produzido pela Columbia Pictures, rodado em 70mm. Uau. Aí o que acontece? Os produtores brasileiros, depois do filme pronto, tiveram uma proposta da Columbia para comprar a parte deles, para ela ficar única, porque não, os produtores brasileiros não teriam como controlar uma bilheteria do exterior. Claro. Mas os produtores brasileiros foram muito bobos e não quiseram fazer isso. O que a Columbia fez? Pegou o filme e desapareceu com o filme. Distribuiu o filme no mundo inteiro, depois de estrear aqui, é claro, depois de descobrir todo o território nacional. Mas foi embora com o filme e ninguém nunca mais ouviu falar no filme. Uau, uau. Aí depois de tanto procurarem, finalmente acharam uma cópia na embaixada italiana, inclusive é legendada em italiano, e é essa cópia que está rolando no YouTube. Ah, tá. E assim, vamos falar do período, né, na chamada, já tivemos entrevistar a Zilda Maio, a Zaira Bueno, e assim, a gente falando sobre o período, né, que, das comédias eróticas, né, que, na minha opinião, de forma pejorativa, né, muitos críticos inventaram a expressão, né, pornochanchada, e até hoje ficou uma certa pecha, porque tem gente que não sabe, não viu, e deduz que seja pornografia e tudo mais. Ridículo, nunca houve pornografia. Pois é, eu queria te perguntar, quer dizer, assim, quando pensas na boca, vamos chamar de boca do cinema, tá? Em vez de boca do lixo. Na boca do cinema, me fala, assim, quais são as memórias que vêm para ti? As memórias que eu tenho são as melhores. Eu sempre fui muito feliz na minha profissão. Eu sempre pude escolher meus papéis, praticamente. Sempre fui muito respeitada. Nunca me senti... vamos dizer assim, diminuída por esse apelido ridículo de pornochanchada, que foi um apelido que o Cinema Novo inventou para denegrir a nossa imagem, porque a gente era a bilheteria certa. Se um produtor fosse lá no Severiano Ribeiro com um roteiro e dissesse, olha, a Rosana Guess é estrela, ele produzia o filme. E a gente era a bilheteria certa. Sem grana estatal também, né? Hein? Sem grana estatal. Não entendi. Sem grana estatal. Sem dinheiro do Estado. João Alckmin e Rosana. Nada, que dinheiro do Estado. Os arranjos de produção eram feitos com o distribuidor e o exibidor. E o produtor, ninguém mais. Quando o meu marido inventou a Embra Filmes, é que aí os produtores começaram a pegar dinheiro com a Embra Filmes. Mas que tinha que ser pago, porque era o avanço de bilheteria E tinha um prêmio de 25%, que era dado como prêmio, e o restante tinha que ser pago. Claro. Entendeu? Para poder produzir mais, né? Uhum. O dinheiro que não retorna, você não produz mais nada. Tá. Marco Antônio, boa noite, Rosana. É João Alckmin, do estúdio de São José dos Campos. Tudo bem? Oi, tudo bem? Tudo. Prazer. Igualmente. Olha, Marco, eu acho que esse negócio de porno chanchada é a maior calhordice que existe. Em realidade, esses filmes da época eram um grito de liberdade num país sufocado por um regime militar que não perdia nada, que não permitia nada. Era preciso muita coragem, viu? Que, aliás, desculpa, eu não sou polêmica, não, mas eu nunca senti isso. Não. Na época, eu trabalhava na boate, fazia show até 12h30 da madrugada. Eu saía, às vezes, de madrugada sozinha, e como às vezes não conseguia táxi, vinha andando pela Atlântica, porque eu morava na Atlântica. Então eu vinha andando pela Atlântica maquiada, porque eu tinha preguiça de me tirar a maquiagem na boate. Uhum. Nunca ninguém mexeu comigo. Ah, bom, mas nós tínhamos segurança naquela época. Exatamente. Isso ninguém pode negar. É isso que eu quero dizer. Você podia andar na rua a qualquer hora do dia que ninguém mexia com você. Não. Querida, aqui na rádio a gente já falou tantas vezes. Nós tínhamos segurança, né? Nós tínhamos segurança, podíamos ter carro conversível, usar relógios, anéis. Exatamente. E não precisava de cerca elétrica nem de vigia armado nos prédios. Pois é, hoje quem vive na prisão somos nós. É. É verdade. Querida, deixa eu te perguntar assim, tem um papo que a gente ouve de muitas musas, tá? Que é aquele lance assim de ter que ter provado, ter que ter trabalhado o dobro e ter que ter se esforçado muito mais para vencer um suposto preconceito por parte de produtores, que a pessoa seria, não só seria bonita, mas uma carinha bonita e um corpo bonito, seria também uma boa atriz. Me fala um pouquinho como é que seria a tua experiência nessa área. Se tivesse, assim, que fazia um filme, daqui a pouco, meio que tinha que provar para alguns produtores, ou de repente para alguns jornalistas. Nunca tive esse problema. Não teve? Muito pelo contrário. Uhum. Eu tinha, o meu problema era a agenda. Porque tinha ano que eu tinha 7 filmes agendados. Uhum. Eu saía de um filme e entrava no outro, saía de um filme e entrava no outro. Eu não tinha tempo para mim. Tanto que eu tive 2 estafas de trabalho. Uau, mas uau. Eu nunca tive esse problema de ter que ter esse negócio de teste, de sofá. Tudo ridículo. Tudo ridículo. Historinha para boi dormir. E tem mais. Não vem dizer que eu não era provocada porque não era bonita, porque eu era linda. Então, os homens até morriam de tesão, mas não se atreviam a me fazer propostas, porque eu me punha. Uhum. Então, eu acho o seguinte, quem tem que se impor é a mulher. Porque o homem, ele foi educado para cantar a mulher. Uau, uau. Ora bolas, ele foi educado para ser o caçador. Entendi. Eu sempre ouvi isso desde criança. Meu pai dizia assim, prenda as suas cabritas, porque meus cabritos estão soltos. Entendeu? Então eu sempre tive isso na cabeça. Agora, eu sempre me impus como pessoa, como... Uhum. Como e outra coisa, meu pai era muito brabo, então ficou muito claro para mim a linha de moral e a moral. Entendi. Então ninguém se atrevia a me fazer cantadas, a me fazer propostas indecorosas. Não, mas Rosana... E com os jornalistas, que a gente sabe que tinha uma parcela grande que desprezava os filmes mais populares, né? Até usava muita expressão popularescos, né? Não era assim, não sentias assim, um certo estigma dado pela imprensa, por grande parte da imprensa, não? Olha, eu sempre fui muito bem recebido em todos os lugares, então eu não tenho queixas. Não, tudo bem. Não tenho mesmo. Eu não vou criar aqui uma polêmica, uma historinha só para dizer, poxa, mas ela teve isso. Não, não tive. Não tive mesmo. Não, maravilha. Olha, o Rui Viotti, que foi o cara que dirigiu o meu primeiro programa, Gaia, se puder, que eu era muito jovem, ainda falava português errado, e ele vinha de dedo em risco dizendo para mim, você falou errado. E eu dizia para ele, não coloque esse dedo na minha frente, que eu vou morder teu dedo, vou arrancar teu dedo. Que idade é isso, mais ou menos? Tinha uns 17 anos? Mais ou menos. Tá. Incompletos. E eu um dia mordi mesmo o dedo dele. E quase arranquei o dedo dele. Passado muitos anos, eu já casada, encontramos com ele, eu, meu marido, encontramos com ele no restaurante. E aí a gente se juntou à mesa, etc e tal, e conversando, etc. E ele virou para o meu marido e falou, você permite falar uma coisa? Ele falou, é claro, pode falar. Ele falou assim, eu fui apaixonado pela tua mulher e nunca tive coragem de dizer para ela. Pô, mas também quase perdendo uma falange, né? Como é que... quase perdendo uma falange do dedo, eu manteria uma distância de ti mais ou menos uns 25, 26 metros, né, querido? Aí eu fiquei espantada, eu falei, como assim, Rui? Ele falou assim, pois é. E ele me levava em casa, às vezes, depois do programa, mas nunca, nunca disse uma palavra que me chamasse atenção. Entendi. Eu falei, por que você nunca falou? Ele falou assim, porque eu preferi conservar a tua amizade do que não ter a tua amizade, porque claro. Eu tenho certeza que você ia ficar tão revoltada que não ia mais nem falar comigo. Entendi. Deixa eu te falar uma coisa, querida. Fizeste dois filmes, né? Convite ao Prazer e Palácio dos Anjos, com Sim. o Walter Gucuri. Sim. Fala um pouquinho como é que era a tua experiência, né? Ele também trabalhava com muita gente, obviamente, da boca, mas fazia um cinema, digamos assim, mais intimista. E eu sei também que ele também teve uma relação complicada com a crítica. Muitas vezes ele era elogiado. Ele sempre se apaixonava pelas atrizes que ele trabalhava. Todas. E a Marli, a mulher dele, sabia. E um dia até perguntei para ela, mas como é que você lida com isso? Ela falou assim, Rossana, meu marido é um homem criativo. Ele precisa se apaixonar pelas atrizes, senão ele não consegue criar. Entendi. Eu falei, bom, ainda bem que não é a minha vez, né? Então, foi a vez da Adriana Prieto, tadinha, que depois ela teve um acidente horroroso. Sim, acidente de carro, faleceu isso. Querida, te perguntar assim, fala um pouquinho como é que foi o teu trabalho tendo que cavocar a mente e passar para o papel. Eu estou já agora, pessoal, passando para o assunto do livro, da tua biografia. A tua biografia vai ser lançada em janeiro. Fala um pouco disso, como é que foi um processo. Muita gente acha esse processo de autobiografia, assim, de, né, como é que pode dizer assim, remexer fotos e tudo mais, um processo muito doloroso. Fala pra mim como é que foi. Você mergulha de volta na sua vida. Isso daí nasceu com meu amigo Rafael Spaca. Ele sempre falava comigo por telefone, meu marido estava vivo ainda. Sim. E ele dizia assim, deixa eu escrever tua biografia, Rossana. E eu conversava muito com meu marido. Meu marido disse pra mim, meu bem, se alguém pode escrever sobre a tua vida, esse alguém é você. Porque o que o Rafael sabe da tua vida? Nada. Eu falei, é verdade. Mas o Rafael sempre foi um incentivador. E aí um dia eu estava em São Paulo, encontrei com o Rafael, e a gente conversou mais um pouco. Aí ele falou assim, promete que você vai escrever tua autobiografia, Rossana? Eu falei, prometo. E prometo que você vai estar comigo quando eu fizer isso. Que maravilha. E daí o que aconteceu foi o seguinte, é que em 2017... Aliás, 2016, meu marido faleceu e eu fiquei muito mal de cabeça. E aí eu precisei de uma válvula de escape. Ok. E minha válvula de escape foi escrever. Desculpa, eu preciso te interromper. Como é que, num caso assim, vira uma válvula de escape? Porque tu, obviamente, vai ser obrigada a também remexer nesses momentos, por exemplo, do romance com o marido e tudo mais. Me fala, que eu consigo imaginar isso até te deixando mais mal. Como é que funcionou com uma válvula de escape o escrever? Funcionou da seguinte forma, porque eu revivi várias coisas escrevendo. E isso foi bom, porque eu vi o quanto o meu marido foi importante na minha vida, o quanto ele me ensinou de cinema, de vida. Porque o Durval me conheceu muito jovem. Eu era muito inexperiente quando a gente se conheceu. E, na verdade, tudo que eu sabia de cinema, tudo que eu aprendi de cinema, foi o Durval que me ensinou. Uau. Então, ele era uma enciclopédia ambulante, né, de cinema. Eu lembro que tem um diretor que eu gosto bastante, Frank Perry, americano. Eu me lembro ele conversando comigo aqui em Porto Alegre, no bairro Menino Deus, até, e me contando até que ele já estagiou com o Frank Perry. quando ele passou um tempo nos Estados Unidos e tudo mais, ele lembra que foi um papo super agradável. Ele sabia tudo de cinema mesmo, né? É. Era um Google ambulante. É verdade. É. Qualquer pergunta que você fizesse, ele ia a fundo. E, assim, como é que é a relação, tá? Tentar aqui tirar um pouquinho na área meio psicanalítica, apesar de não ter esse background, que na verdade fui paciente algumas vezes de terapeuta, mas como é que é a relação da Rosana Guessa hoje com aquela Rosana Guessa começando lá? Por exemplo, se pudesse voltar, se a senhora pudesse voltar no tempo e encontrar essa Rosana, qual seria o tipo de papo que iria rolar? Isso é engraçado e as pessoas meio que não entendem a minha colocação. Na verdade, eu sempre separei muito bem a Rosana, a atriz, a Rosana estrela, da Rosana de casa, da Rosana esposa, da Rosana mãe, da Rosana comum. Porque eu sou uma pessoa como todo mundo. Entendeu? Embora tenha muita gente que ache que, Deus, a Rosana... Tudo bem, eu não vou tirar a ilusão de ninguém, mas na verdade é que eu sou de carne e osso. Tá. E como é que funcionava isso? Era tipo assim, quando ouvias a palavra ação, daí quase... Daí era a Rosana estrela. Ah, entendi. Daí era a Rosana atriz. Quando eu estava em cena, era a Rosana atriz. Tá, mas assim, e uma vez, então posso dizer que uma vez dizendo corta, dei volta a Rosana... Olha, muitas vezes era difícil, porque, por exemplo, teve uma cena em Ana Terra, que foi a cena de estupro, que foi, para mim, foi muito violenta, porque... E na hora que falou corta, eu não consegui, eu continuei dando pontapés nos caras que estavam me segurando. Entendi. O Durval teve que ir lá me segurar e falar, meu bem, acabou, eu já mandei cortar. Uau. Esse tipo de coisa aconteceu em outros filmes, já que tem filmes bem intensos? Sim, aconteceu. Me fala um pouco disso, pode ser? Pode. Tá. Acontecia várias vezes. Porque, na verdade, era como se eu me transportasse para a personagem. Entendeu? Então, eu precisava de um tempo para sair da personagem. Entendi. Porque senão você carrega a personagem para casa. E daí é um desastre, né? Eu tive a honra também de conhecer, eu diria lá por 86, é falecido já, uma das pessoas que escreveu o filme Ana Terra, né? O Pereira Dias. Sim. Queridíssima pessoa. Ele escreveu junto com Durval. Isso, exatamente. Querida, fala, então, dá assim bem detalhes de como é que as pessoas vão, a partir de quando, como é que as pessoas podem adquirir o livro, qual vai ser o título da sua biografia. Fala um pouco disso, pode ser? O título é Laguessa. Laguessa. A biografia da atriz Rosana Guessa. Bom, está no Face. Está no Face já o convite para... Para o dia 24 de janeiro, que aliás é dia do meu aniversário. Seu aniversário, aquariana. Que a Nepal foi muito gentil, muito generosa comigo, porque eu estou saindo de um tratamento muito complicado. Ah, é? Ainda estou convalescendo. Okay. A Nepal foi, assim, maravilhosa, porque ela disse, olha, não te preocupa com nada, só se preocupa em ficar boa. A gente vai fazer tudo por você. Você já escreveu, só manda as fotos que a gente vai escolher, perguntar se está bom o que a gente escolheu e nada mais. Mas muitas vezes eu não tinha nem sequer ânimo para olhar o que eles tinham escolhido. Entendi. Então, na verdade, o livro, as fotos que estão no livro e tudo mais, vai ser uma surpresa para mim também. Uau, que bacana isso! Entendeu? Porque a Nepal, ela foi assim... Eu não sei nem como dizer... Eles realmente se tomaram de amores, o Fernando Dauer, que é o editor, e o Rafael Spaca juntos, fizeram tudo. E eles me colocavam a par, primeiro sempre me perguntando se eu estava em condições de ouvir, etc. E hoje eu estou bem melhor hoje. Então eu espero que no dia 24 eu esteja bem. Mas é a primeira vez que eu confesso isso, ninguém sabe dessa minha complicação de saúde. Ok. E Agradeço a deferência. A gente tem, a cabeça da gente é terra que ninguém pisa, né? Uhum. E o médico disse que o meu gatilho para isso foi a morte do Durval. Uau, agradeço até falar isso. É que a gente era muito apaixonado, entendeu? Uhum. A gente sempre foi muito apaixonado. Certamente. E então quer dizer que o livro então vai ser uma surpresa não só para o público, mas para ti também. Para mim também. Uau, que legal isso, que bacana isso. Rosana, assim, de coração, tá? Muito obrigado pelo teu tempo. Imagina. Tá? Foi um mega prazer falar contigo, uma honra. Acompanho tua carreira, nossa, sabe? Quem sabe vocês comparecem? Hã? Como é que é? Quem sabe vocês comparecem? Pois é. Mas igual o livro uma vez lançado daí no Rio de Janeiro, vai ser, obviamente, vai estar disponibilizado para as pessoas adquirirem e tudo mais, né? Ah, com certeza. Sim, fora do Brasil, em vários pontos e tudo mais, né? Sem dúvida. Eu pretendo que ele seja traduzido para o italiano, que seja lançado na minha terra. Uhum. E assim, como é a tua relação, como é que é a tua relação com a Itália? Faz muito? Ah, é muito boa, eu tenho família lá, né? Então... Mas te sentes uma estrangeira lá ou não? Não, de jeito nenhum. Não? De jeito nenhum. Uau, eu voto lá. Hã? Eu voto na Itália. Ah, votas na Itália? Ah, tá. Sim. Uau. Então, Rosana, mais uma vez, muito obrigado pelo teu tempo, tá bom? Olha, muito obrigada. Gostei muito da entrevista, acho que foi muito boa, acho que esclareceu muitos pontos para as pessoas. Uhum. E vocês foram muito gentis, agradeço. A gentileza tua de dar a tua atenção e a gente poder conversar uma meia hora, tá? Um grande abraço, tá, querido? Outro para vocês. Tchau. Parabéns, Marco Antônio. Pô, valeu, querido. Ela, nossa, é o máximo e veteraníssima. Do cinema e, sei lá, uma honra esse espaço, a gente poder conversar aqui. E você tira declarações do fundo da alma, né? Pô, na verdade eu não fico cutucando, né, querido? Mas, sabe, às vezes a gente... Mas é o clima... Não deve ficar sacaneando, né? Não, mas é o clima tranquilo que leva a pessoa a falar. Obrigado, querido. Valeu a força mais uma vez. Vamos então agora para aquele garimpo musical, vamos lá? Vamos lá para a primeira. Então, anos 50, gente. Vamos lá, Fufuia. Sometimes something happens just between friends, and it's something you can't deny. Maybe a touch of the hand or the breath of a sigh, or that faraway look he gets in his eye. It could be when you run right into his arms at the sound of thunder from up above. You may steal a kiss, and that's where the friendship ends. And just between friends between friends comes love. Fofunha, minha insulina, por favor. João, por favor. Essa música é calminha, tudo mais. Aquele período, anos 50, João, por favor. Não, cara. Tudo bem, mas eu só preciso tomar insulina, pô. Não tem nada a ver, cara. Para, brother. Cara, é uma crueldade pra te contar. De qualquer forma, quem tava cantando aí e causando essa crise no nível de insulina... do Hiperglicêmica. A hipoglicemia é ótima. É o nome da cantora Kitty Callan, ou K-I-T-T-Y, o sobrenome K-A-L-L-E-N. O nome da canção Just Between Friends, ou seja, Simplesmente Entre Amigos, uma canção de 55. Um dos maiores hits da cantora foi uma canção chamada Only Forever, Somente Para Sempre. Ou seja, imagina agora, o João, esse aí assim, vai precisar mesmo, imagina. João, fala o nome, imagina. Se prepara, por favor, João. Gente, qualquer coisa aqui, olha, eu não tenho nada a ver com isso. Eu não sabia da hipoglicemia. Não sabia, tá? Isso, fica rindo. Exatamente. Para chegará, tá? Ela teve carreira de destaque na década de 30 até os anos 50, incluindo um período muito bem sucedido na era das big bands, na cena pop pós-Segunda Guerra Mundial, e o comecinho do rock and roll. Filha de imigrantes judeus russos, o nome dela de batismo Kitty Callan, e, na verdade, botaram Kitty... que dá aquela ideia de inglês que pode ser um apelido para gatinho, para felino. Ela nasceu em 1921 na Filadélfia, morreu aos 94 anos em Cuernavaca, no México, onde ela morava, já há um tempo. Aos 21 anos de idade, ela se juntou à big band do lendário Tommy Dorsey e depois na banda do Harry James. Aos 86 anos, ela se juntou à cantora Patti Page e às famílias da Sarah Vaughan, Les Brown e Benny Goodman, sabe para quê? Para processar a Universal Music Group, que era apenas começo dos anos 2000, né, o maior selo mundial de música. Né? Esse pessoal se juntou porque alegavam que eles tinham sido sacaneados em matéria de royalties, né, de direitos de execução de música e tudo mais. Sempre dinheiro. Sempre dinheiro, exatamente. Pode ser ouvida em filmes como Sua Excelência, O Sexo, é um filme com o classudo George Nader, Três Amigos e Uma Traição, que é com a britânica Minnie Driver. Então, vamos pro Only Forever, por favor, 55. Traz essa seringa. Segura, por favor. Traz essa seringa, Fofunha. Vai. Vai, Fofunha. Até o Fofunha tá com medo de rolar. Do I want to be with you as the years come and go? If you care to know, would I grant all your wishes? Essa não é tão melosa. Eu já estava preocupado que eu estava sempre com o ouvido grudadaço no ouvido, tentando ver se sacasse, se tinha gente correndo, buscando o defibrilador. Não aí precisa, não. A ambulância já está aqui. Já tá do lado. Essa canção também de 55, essa fez bastante sucesso. Então, vamos para os anos 60, por favor. Vamos embora. Anche se non ti parlo mai, il mio segreto tu saprai. Un giorno l'altro leggerai gli occhi miei. Se non domanderai se tu arrossirai. Il mio segreto lo saprai. Se tu lo sguardo alzerai, capirai, capirai, capirai, capirai. Anche se chiederlo non vuoi, il mio segreto scoprirai. C'è chi mentire non può mai, gli occhi miei, gli occhi miei, gli occhi miei, gli occhi miei. Dimmi perché, ma perché, ma perché negli occhi miei non guardi mai. Eppure tu, io lo so che un po' di te. Agora eu vou fazer como meu amigo Marco Antônio. A música é bonitinha, a cantora canta bem, tudo, mas eu ainda prefiro Help Yourself com Tom Jones. Ah, não, tudo bem, né? Mas não, é só, agora. Não, mas é só para esculhambar mesmo. Não, mas só para te dizer uma coisinha. Não pode reclamar de eu tá vendo que eu estou não crescendo, né? Não, ou seja, não, aí tá a bom. Glicemia tá. Tá, não é como se fosse com Tom Jones, mas tudo bem, vai. Tudo bem. É meia melosinha. Agora está na década de 60, né? Nossa cantora Marisa com S e o sobrenome Sanya, S-A-N-N-I-A. O nome dessa canção, Lioque Miei, ou seja, Os Meus Olhos. É uma canção de 68 e essa cantora, igual a nossa convidada, também é da Sardenha. Da Sardinha. O maior hit dela foi uma canção chamada Casa Bianca, é uma canção de 68 também. Ela, a gente vai ouvir daqui a pouco um trecho. Se eu não me engano, essa música até demora até um pouquinho para entrar a voz, mas tem voz. Ela fala um pouco dela. Ela nasceu na Sardenha em 1921, ela faleceu aos 61 anos também por lá. Ela, quando adolescente, foi uma das melhores jogadoras de basquete da Itália, mas o que ela sempre quis fazer foi cantar. Até que ela foi ouvida num show de talentos pelos geniais Sérgio Endrigo e pelo Luiz Henriquez Bacalova, aquele argentino maravilhoso compositor, que fez desde Saltimbancos, música da Saltimbancos, faroestes como Django, o original, por favor, com o grande Franco Nero, e até ganhou Oscar com Carteiro Poeta. Então, Casabianca tirou segundo lugar no Festival de San Remo, em 68, e daí a carreira dela realmente se decolou. Ela participou também de um disco de canções infantis, A Arca de Noé, do Vinícius de Moraes, que gravou também na língua sarda várias vezes, né, mãe? A língua sarda, ou seja, a língua falada lá na pequena área ali da Sardenha, ela se aproxima muito do latim, com um pouco de grego e também parece espanhol, né? Ela, a cantora Marisa Sanya, Sanya pode ser vista como atriz no filme Stasera Mi Butto, no Brasil o título até hoje até seria malicioso, né? Mas era Esta Noite Me Acabo. Era com a Lola Falana e com Giancarlo Giannini. E ela pode ser ouvida, a Marisa Sanya pode ser ouvida na trilha de um filme chamado Alfredo Alfredo, que é um filme que muita gente não conhece, mas é uma comédia italiana que o Dustin Hoffman fez, né, rodou na Itália logo depois de estrelar A Primeira Noite Um Homem. Ele, obviamente, como ele não é fluente em italiano e o filme é todo feito em italiano, ele é dublado até no filme. É uma comédia romântica. Vamos ouvir um pouquinho do Casabianca? Vamos por favor. Ouvir Casabianca. Casabianca. Casa Bianca che Essa música fez muito sucesso na Europa e um sucesso mediano na América do Sul. Principalmente fez mais sucesso na América do Sul, onde fez mais sucesso foi na Argentina. Então, acho que a gente pode adentrar na década de 70, vamos lá? Ora, até que enfim, hein? Vamos lá, então. 74. Oba! Marco Antônio. Tá, de saúde tá melhor agora, né? Ah, bom, agora eu tô bem. Ah, ufa. Eu não tenho mais nada, gente, que fazer na minha vida. A gente tá preocupando com saúde do chefe. Tá? Não tem mais nada pra fazer. E uma coisa, ele tá se dando pra não rir, mas ele já sabe o que eu vou falar. Eu tenho que sempre ficar me preocupando. Quer dizer, essa preocupação que eu vou citar agora, gente, não acontecia até umas 4 semanas. Mas umas 4 semanas pra cá, deu pro seguinte. Pra eu daqui a pouco escolher uma música... E se o título dela traduzido em português, né, for uma coisa muito sensual, assim, ele fica se preparando já para pegar aquelas gargalhadas dignas de Vincent Price, né? Então, quer dizer, então eu tô de madrugada preparando coisas do programa, sei o quê, daqui a pouco eu coloco uma música, essa música, ah, vai ser ótima. Eu, ah, não, mas a tradução vai dar pé. E vai ficar me sacaneando. Então, quer dizer, é incrível, tá? Eu já percebi isso, mas agora eu me vingo de você às segundas-feiras. Sim, na segunda-feira. Ou seja, não tem como o cara ser ileso. Não. É chamuscado, né? Ou ser carbonizado ou chamuscado, né? Pelo menos assim, tipo assim, a gola do casaco tem que ser chamuscada. Mas de qualquer forma, a gente está na década de 70, a canção é essa de 74, essa piraçãozinha aí, o nome da cantora é Loredana Berté, o nome da canção Parla-te di moralità, né? Falando de moralidade, falou de moralidade, ela é meio, aquele estilo meio porra louquinha, assim, meio roqueirinha, o maior hit dela foi Sei Belíssima, né? Você é Belíssima, que é uma canção de 75, Você é Belíssima, estou falando para uma pessoa do sexo oposto que esteja ouvindo, eu não estou dizendo para o João, você é Belíssima. Não, para mim, né? Seria Sei Belíssimo. E Belíssimo, exatamente, isso. É brincadeira. Então, a Loredana Berté, uma ex-modelo de fotos de nudez, ela ficou bastante conhecida por umas fotos nuas que ela tirou, depois virou protegida do Andy Warhol, no começo dos anos 80, né, o pai da pop art. Ela nasceu na Calábria, até quer dar um abração aí para a família Rosito, José Rosito Filho, José Rosito Neto, Pedro Rosito e Gilce Araújo Rosito, amigões meus, a gente até já teve problema, deve se lembrar, quando às vezes teve problema na minha internet, eu apresentei na casa deles. Lembro. Também são originalmente da Calábria, né, que nem a Loredana Berté. Pois é, ela, como eu falei, ela sempre fez o tipo rebelde, ela enveredou pelo pop, um rock mais leve, também um rock com pegada mais pesada. Com funk de verdade também, etc. Mega fã do Luigi Tenco e do Djavan. Tanto que ela até homenageou o Djavan num disco que ela fez em 85. De 89 até 92, ela foi casada, sabe com quem? Com o tenista Bjorn Borg. Ah, é? Isso, é. Ela foi casada de 89 até 92. Ela pode ser ouvida em filmes como A Missa Acabou, que é do diretor e ator Nanni Moretti. E também um filme que tem a ver com muita gente que está ouvindo o programa agora, Parente é Serpente, e no recente, Me Chame Pelo Seu Nome. Um filme elogiadíssimo, indicado para o Oscar e tudo mais. Então, vamos ouvir um pouquinho do Sei Belíssima, por favor, vamos. 75. Con gli occhi dolci quanto basta per farmi dire sempre sono ancora tua. E mi mancava il terreno quando si addormentava sul mio seno e lo scaldavo il fuoco umano della gelosia. Che strano uomo avevo io, mi teneva sotto braccio e se cercavo di essere seria per lui ero solo un pagliaccio. E poi mi diceva sempre non vali che un po' più di niente. Io mi vestivo di ricordi per affrontare il presente e ripensavo ai primi tempi quando ero innocente, a quando avevo nei capelli la luce rossa dei coralli, quando ambiziosa come nessuna mi specchiavo nella luna e l'obbligavo a dire A voz dela me lembra um pouco do Bonnie Tyler. Gostei. Bom, da voz dela. Eu vou só te pedir um favorzão, tá, querido? Uhum. Assim, eu gostaria, assim, que... Vamos manter a coisa meio de nível e sem telepatia, por favor, tá? Porque eu não estou te mentindo. Eu ia citar isso, que ela me lembra aqui. Não tem, assim, o mesmo peso, né? Não, mas lembra muito. Lembra bastante, né? Lembra bastante Bonnie Tyler, aquela voz rouca de Bonnie Tyler. Aquele início do Total Eclipse of the Heart. Exatamente. Lembra, né? Pô, brincadeira, o cara até lê mente. O que eu faço agora, gente? Falando sério, eu tô ralado. Você precisa ver que eu sou um alienígena. Isso. Quais são uma das pistas? Não acha um coração, correto? Não. O médico não acha coração, o que mais? Eu vim do Reino Abissal, eu sou parente de Nelton, demônio do Reino Abissal, do National Kid. É, o National Kid, sensacional. National Kid. Então, gente, a gente pode, acho que agora, adentrar a década de 80. Vamos lá? In this place here. Belíssima música. Eu ia te perguntar. Belíssima música. Quando eu estava pensando, o João deve estar gostando. Belíssima, né? Belíssima música. Belíssima. Que maravilha que tenha gostado, querido. Essa canção de 83, nome do cantor Michael Sembello, S-E-M-B-E-L-L-O. O nome da canção Layback, ou seja, se descontraia, fica frio, no sentido assim, né? Se acalme, relaxe. O maior ex dele foi Maniac. Alto Pique, uma canção de 83, já ouvi um trechinho daqui a pouco, certamente nos primeiros 3 segundos o pessoal vai reconhecer. Ele nasceu em abril de 54, também na Filadélfia, né, porque também, né, aquela Kiri Kalin, que a gente citou no início, também era da Filadélfia. Ele está vivo, né, cantor, compositor, arranjador, produtor e tecladista. Ele começou como guitarrista de estúdio aos 17 anos, trabalhando com Stevie Wonder apenas. Ah, tá. Né, como guitarrista de estúdio. Ele teve canção gravada pelo Michael Jackson no famosíssimo disco Thriller, e tão azarado que a canção ficou de fora. E daí só foi depois que teve relançamento do disco, vários anos depois, ela foi incluída como bonus track, né, ou seja, trilha adicional, trilha bônus. Ama a música brasileira, a gente sente, né, uma influência nessa canção Layback, né, tanto que o primeiro disco solo dele, que é o que contém a canção que a gente vai ver um trechinho daqui a pouco, Maniac, e aqui a canção que a gente ouviu na íntegra, Layback, o nome do disco chama Bossa Nova Hotel, né, Hotel Bossa Nova. O Mike já gravou até em 6 idiomas, adora a língua portuguesa e tudo mais. Ele pode ser ouvido em filmes como Flashdance, né, que é de onde a canção Maniac, que a gente vai ouvir daqui a pouco, o pessoal vai reconhecer, Cocoon, Amante de Verão, que é um filme que eu adoro, Gremlins, e até no Campeão de Bilheteria Brasileiro, Até que a Sorte Nos Separe. Vamos então para a canção de 83, que é a canção que deixou ele conhecido. Vamos embora. Por favor. Town girl on a Saturday night. essa também é fantástica. Tocou, né? Eu queria, assim, não é puxação de saco, tá? Mas eu queria agradecer aí, elogiar o Fufunha, o Dejair Barbosa, nosso técnico, porque é incrível que, né, às vezes desencavam músicas assim que na boa não são conhecidas, e é incrível que quando é para baixar, ele baixa exatamente, sabe? Às vezes a música, né, tá com uma intro só com sem voz, né? E daí daqui a pouco pensa assim, poxa, daqui a pouco tô com medo de daqui a pouco ele baixar antes, né? Daí, parece que ele escolhe assim, um momento exatinho, quando é para só mostrar uma versão mais curta da canção, ele tira assim exatamente no momento perfeito. Eu vou te contar o segredo. Programa Jazzler, ele tem uma série de coisas que mostra quando está só... Não, tem a curva dramática de exatamente. Da canção, né? Então ele fica de olho para ver quando é só... Mas a coisa mais fácil é a pessoa errar o ponto, né? Então eu só queria agradecer... Ah, sim, mas se ele errar, né? Ele morre, né? Simples. então quero agradecer mais a vez o Fufunha, agradecer o pessoal escutando o programa e até quinta-feira. Até quinta-feira às 18 horas. Outro, tchau. Um abraço, obrigado, gente. Tchau. Obrigado você. Senhoras e senhores, termina mais uma edição de O Marco. De hoje com Marco Antônio Santos Freitas, mesa de som de Jair Barbosa Fufunha, gerência de tecnologia da informação Marcelo Tibério, coordenação de rede Albert Martin, gerência de mídias sociais Luiz Paulo Calisto. Apresentação João Alckmin. Estaremos de volta amanhã às 8 horas da manhã com o Prime Time. A direção de jornalismo é de Carlos Brickman. Boa noite, Brasil. Boa noite, mundo.